Vamos adorar o Senhor. Você nunca tira esse sorriso do teu rosto, mesmo quando você está passando dificuldades, mesmo quando os dias estão escuros para você, você está sempre sorrindo e dizendo: as lutas estão difíceis, mas Jesus é bom e eu vou voar. As enfermidades estão aí, mas Jesus é bom e eu vou voar. Sabe por que muita gente não entende? Porque só entende quem tem a unção de Deus sobre a sua vida. Quantos têm a unção de Deus aqui neste lugar? Quantos reconhecem que nas asas do Espírito podem voar acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima das dificuldades? Quantos profetas adoradores nós temos aqui nessa noite? Você pode ficar de pé, virar para o teu irmão e dizer assim: meu irmão, aqui não é hotel não. Adore o Senhor nesse momento. Adore o Senhor, exalte o Senhor. Você, como Samuel, você é a geração que vai salgar essa terra, que vai fazer diferença nessa história. Você vai mudar a história do Rio de Janeiro, do Brasil,